Vamos votar para ser obrigado, votar para ser esmagado, votar pra quê? Votar pra quê? Votar para ter repressão. Não tem nenhuma razão. Poder de outra combinação. Não, votar pra quê? Votar pra quê? Votar pra quê? Votar pra quê? Votar pra quê? Votar pra quê? Político é apenas isso. É nojento, é podre, é lixo. Pra quê? Votar. Pra quê? Votar pra quê? Votar pra quê? Votar pra quê? Votar.